identificação do controle de Bomédio para chegada a Bomédio 1 e reporte para descida. Mais passado, o senhor tem o vídeo com 0.50, o senhor vai dar o 0 no meio, acho que é a notificação. Vamos lá. Onde ponta 3 milhas afastada da cabeceira 97, ok? Então, reporte 3 milhas 0, reporte sua aprovada, cabeceira 17. Leva no 402 no solo, 3 milhas direita, 1 2 1 no máximo, ó. 9 9 4 2 Salvador, 1 Romeo Oscar. É, já está de volta com a... Ah, Cielo Martins. Obrigado, Cielo Martins. Cortando... Sinal e agora de transição de pouso. Quem será o sinal no site de Cielo Romeo Oscar? São 3804, controle São Salvador, via Sagrada Comés 1, no dia Sacarinho de Voo 050, ajuste agora na meia. Obrigado, direto e capitão 3804. Atacando o Mike, o Fox Drop Terra, cancela a restrição de altitude e velocidade na posição 4, desça para 2.500, ajustando agora no meio, autorizado o final do procedimento do LSF2, aqui com a 0 e a taxa de 10. Tem condições de voar na proa 1-1-0? Tem negócio de voar na proa 1-1-0 sobre o Brasil de voo visual, já pode ligar o campo. Alô 2771, desça para o nível de voo 100. Capitão final no set, Kilo Romeo Oscar. 21, prossiga. Arizona, com 3804. Pode ser até 4.000 pés, com 3804. Ajuda 771, autorizado de separar o nível de voo 050. São 3804, deixa para 2.000 pés, aí se não dá nem a autoridade final das forças do TLS 2. Aqui são as horas, por favor. Já está estacionado. Frequência livre, bom dia. 771, autorizado o para 3 mil, tá? Tráfico processo na aproximação, 1 hora, 11 milhas, rumo nordeste, passando 3.207 para 2 mil, pés, é 232, olha. Com 2, está precisando de tráfico. Dá 9081, mantendo a instrução de velocidade de altitude na posição 4, desça para 4 no outro. Direita, pista, livra. atenção nisso e permanece em curva também. Cuidado do ingresso, esquerda via pista, na parte direita, pronto, a cabeceira 17. Consegue essa roupa de Pista para 2,7 restrições, a gente não ganha nenhuma. Autoridade final do procedimento ML-72, a pista na zero é já estabilizada. Alguma coisa, não foi direto a Alefa? Foi Alefa, 2 6013. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, na escuta do controle de Salvador? Condina, sim, mantenha essa greve de voo visual de litoral, reposta visual com Dina. Prefeita de sua coordenação, Alfa do Serra. Foi 908 estabilizado. Aposto não seja de mensagem para o Salvador, frequência 118 do Sama 5. Para 2.000 pesos no meia, reposto para cancelamento do plano de voo visual. Isso mesmo, isso mesmo. Oceané 9407, chame o centro 538, número 5, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Hotel Romeu Golf está ingressando na área do Golf. Saia imediato da área. Controle Salvador, Cordial, o Salvador. Salvador 5, prossiga. Via chegada ponte, deixa para 4 mil pés, a gente chegou no 5. Consiga. Considere. Autorizado. Controle, papapá, uniforme, mais uniforme. Papapá, uniforme, mais uniforme, contato radar na decolagem, mantenha a decolagem até 3 mil. Após a esquerda, direto mono, subir, mantenha 260. Após 3 mil, curva esquerda, direto mono, subir para 260 no quarto. Estranha 320, controle Salvador, via chegada com MED 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste 905. Do 4463, está mantendo o ponto de espera, devido ao tráfego de fogo da pista auxiliar. É, o mesmo está no perfil da subida Momo, está curvando a esquerda agora e para o movimento do campo. Tráfego adicional agora passando Duna, com 320 da viagem que está pousando no lugar. Papá November, confirme o tipo de equipamento. comunicação através de Paris, está junto com a aeronomia. Está passando 90, está para 90. Azul 9291, estamos sempre em equipe, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Observando o tráfego de alta, direto ao meu. Guardamos somente a autorização de pouso, alta direto ao meu. Eu estou falando de voo 050, a gente está 015. G4463, passando 2200. G4463, com passada na decolagem, via saída Sambo 1, submantém nível de voo 200. Contato Sambo 1, submantém 200, azul, passando. atenção, 6.1 no Minas, Teiano 39 do Grand City, Boeing 737-800, complete nosso procedimento, sobre o Salvador, 6.118, deixa o nosso pista. Passagem Salvador 62, 94052, passando 2000. O Xané 9405, contratado na decolagem, e a saídação do UNO subiu no atendido de voo 380. Isso é bom, 380, Xané 05. A patente do UNO é quando você faz o pouso. Salvador, via Serra da Ponte, via Taparanga de voo 060, ajuste na 095. Thank you. Afirmativo, Alfa Golf Serra, partida presente, seja de informação de voo além. Ingressa na terminal Aracaju, 2023. A 141 no cumprimento de zona do desvio. Tenente após desvio, foi bom, pessoal, em linha 141. Dado pouso, pista no 7, tempo 0 grau, 39. Bom lugar, beleza, pouso. Pode afastar o desvio? O sinal é 61 no 41, emitiu redução para 2309, número 3, na aproximação. Salvador, boa tarde, essa é a 63 da Massumba e LS da...